bom dia, TAM 3520. Bom dia, Salvador, Aracaju, nível de voo aprovado 90, pronto, cópia. Pronto, cópia, 3520. Autorizado Aracaju, 90, decola no zero, curva esquerda, perfil da PUCA, Jamo, após voar Aracaju. 5412, três pontas, controle 90.8. TAM 3520, autorizado Aracaju, 190, decolada 10 com curva esquerda, PUCA, Jambo, após Aracaju. Confirme o transponder e o controle 1208, TAM 3520. Transponder 5412. 5412, TAM 3520. Complementando curva esquerda após decolagem. Perfil da PUCA, Jambo, após direto Aracaju, portão 4, estima controle para o posicionado. Quando a esquerda PUC Jambo, Aracaju, Jambonei, TAM 3520. Comandante, bom dia, eu sou o 1-8, o nome está aqui, mas também tem que dar o barulho. Salvador, está 3520, box 4, pushback, estacionamento. Estão quase autorizados, sem táxi, 3520. Deixa eu verificar o táxi, 3520. 8-7, sendo tráfego da ponte cota, 360, Guarulhos. Guarulhos 360, rota conforme plano, bridge, aviso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, decola no zero, com curva pela direita, no perfil da El Leda, após Leda voa bridge, antecepta, aviso Luno 6. 5-4-1-6 é o transponder, controle 120.8. Obrigado, Guarulhos 360, bridge, aviso Luno 6, Bravo Hotel Zulu, decola no zero, curva 30, da El Leda, após direto bridge. 4, 1, 5, chame o ponto plano posicionar. Salvador, bom dia, tem 3399. Nosso bom dia, Salvador para Guarulhos, nível de voo aprovado 360, pode cópia. O 3399, 2 horas, Salvador Guarulhos, nível de voo 360, rota conforme plano, bridge, abduzulou no meia para volta Zulu, após sair conforme, decola no zero, curva direita. Perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa bridge. 5422, o código transponde, o controle opera 120.8. Autoridade Guarulhos, 3360, bridge, aperto no meia, Bravo Hotel do Lua, após o formato do Zulu, roda 1-0, toda equipe vem da Dael, Leda, pós Leda, bridge, transponde 5432, controle 120.8, 3390. É correto, quando pronto, reporte, quando pronto para o posicionar. Para o táxi, 83 a bordo, 3:15, alterna Recife. Olha, ataque 3520, Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de espera, ajuste 1015. Índia Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 1015, 3520.